conforme a rota do plano. A senhora 5466, transponde o controle 120.80. Está autorizado a nível 330 para Recife, via conforme o plano, decola pista 1-0, primeira curva esquerda, Ucajama, Aracaju, 5460 no transfondo, 108 o controle. 5466. 5466, obrigado. Chame pronto no 2. Que faremos. Afirma, desce 2.000, 865. Esquerda pro 90, boa noite, né? Esquerda 90, 865. Faz 0-4-0 para Confins 360, pronto, que é copo? Pronto, assim, né? Autorizado para Confins via UPZU 21, nível 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da água, elefa, 5470 transponder, 120, decimal 80, controle. Respondeu 5470. 5470, pronto. Chegue pronto, suspeito na minha, na pole. Vamos lá. 060, vai interceptar o localizador, lá também é 5770. O gol 093, se eu desvia à esquerda, vai levar uma formação. 093, 1961, chame Recife em 125, decimal 1. 5, 1, 0. Pode para o externo, 85. 65 para interceptar o lote esquerda, para a 105. 105, 185. Galeão. Pronto, para quatro? Afirma, senhor. Galeão 360 autorizado, via UP novembro 857, decola da 1-0, curva direita no perfil da Dael, Lida e Rumi. 5467 transponder, 1208, controle. Aprovado 360, Galeão, rota do plano, rota novembro 857, decola da 1-0, Dael, Lida e Rumi. 5467, transponder, controle 208, da 3-1-3. Da 3-1-3, quanto correto, chame pronto no 8. Senhora. Sim, chama a torre, confirma 18? 1895. 215, obrigado. Aplica cargo 6570 livre ILS. Para interceptar o localizador, completa a direita na proa 070. Silvio ILS, direita 070, reportará estabilizado, ATSA 6570. Será o 9972 para queda de altitude e separação com trator à frente, voe com curva à esquerda na proa 025. Proa 025, será o 9972. O limite é o é a radial 270 de Salvador. Federal 9972. Limite radial 270 de Salvador é o limite federal 9972. Ativo, federal 9972, desse mantenha 4.000 pés, 1.019, ajuste. 4.019, federal 9972. sobre o limite, Esperão. Geral 9972 para interceptar o localizador. Direita, proa 0, 620, 1019. Proa 060, para interceptar o lock, geral 9972, 1019. Bom, sou o informador, 9972, que viu a direita da rota após o possível proa de estrela. Viu a direita, ciente, aposta ao término, 1759. Está atingindo 060-093. 093, redução para 200 nós. Desça e mantenha 4.000 pés, 1.018. Reporte no localizador. Aguardando autorização na final do ILS, número 4 na aproximação, 1093. Reduzindo para 200, descendo para 4.000, 1.018. Vou chamar para interceptar o localizador. Capta cargo 6570, torre em 1 no 8-8-995. 6570, foi IRS com pista vista, chama 2? Sim. Capta cargo 6570, está com a pista vista estabilizada em IRS. Torre 1 no 8-8-995, capta. Bom dia. Apatango Serra, Hotel Yankee, Salvador. Essa corrida mantém o nível de voo uma centena. Foi na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada. Aguarde o serviço radar. Será o 9972, reduza para velocidade de aproximação e de continuar na final do ILS. 1019, traço do que precede 5 milhas. Ok, preciso descer mais, será 9972, tá? Vai manter 4.000. Esse mantenha 2.000 pés, 9972. Continuando o golpinho. 2.000 pés reduzindo para aproximação, será 9971, 72. Federal 9972, direita proa 130, vamos descontinuar sua aproximação. Direita proa 130, federal 9972. 170, federal 9972. 170, federal 9972. 1093, direita 240, vetor para sequenciamento, limite, QD Mike, 120 de cima. Ok, direita 240 e o limite é 1705. 0 graus, 5 nós, 319 na justiça. 1009, livre pouso, 1009, também é 570. 9972, direita proa 2. 50. Pro 250, será o 9972. Mantém 4.093? 4.000. Ok. 1759, vetor sequenciamento, direita 230, limite, QD Mike 120 de Simbra. Ainda em desvio, nessa próxima, a gente vai manter mais 5 milhas, aí após seria possível curvar à direita. Forme em condições para curvar à direita. 9.759. E ainda para 7.000. Xinguindo 0.70, 9.759. Gente, desse mantenha 5.000 pés, 1.759, 1.019. 5.000 com 1.019, gol 1.759. Será o 9.972, direita para o 0.20. 0.20, será o 9.972. Curva direita, vou 9759, confirma instruções. Direita proa 220-0-759. Direita 220, 9759. Federal 9972 para interceptar o lock, direita proa 070. Proa 070 para o lock, federal 9972. Gol 1093 para o localizador, esquerda proa 140, esse mantém a 2.000. 140 descendo para 2.000, 093. 2359. Do 759 desse mantenha 3 mil pés. Redução 209. Redução 2009, a descida para 3 mil pés, 109. Será o 9972, completa a final, pista 10, torre no 895. Completa a aproximação, chama a torre 295, será o 9972. Salvador, bom dia. Federal 9972, está estabilizado no localizer, a pista 10. 9972, muito bom dia. Ajuste 909, continua a aproximação, aguardando a pista ali. Continua a aproximação, aguardando, Federal 9972. Zero autorizado no 2, chame para o tanque. Vai chamar. Salvador, bom dia. 6570, você livrou. Tá, foi escutado. 6570 Alfa, Kilo Pat 3, posição 7 do Pat 3. Alfa, Kilo Pat 3, posição 7, Alfa 6570. Federal 9972, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, medo. Pouso na 10, Federal 9972. Confira pela 759 o limite nessa prova de seu localizador. Isso é o QD mais 110 de Simbra, curve à esquerda na proa 190. Ótimo, QD mais 110 de Simbra vai cruzando, vai para 170. Voo 759, desse mantenha 2 mil pés. Esquerda para o localizador, proa 110. Voo 759 da Gol, controle. Prossiga, passando agora aqui DMX 110 de Simbra, curvando esquerda para o localizador. Esquerda, proa 105, livre LS. Livre LS, no 759. Autorizado, sempre está aqui. Ele já matou. Por gentileza, pode confirmar o vento federal 9972? 160 graus, 7 nós. Obrigado. Receptor localizador, a gente acabou verchutando devido a deixar muito próximo aí, mais que 90 graus de interceptar. Apoio, eu tinha pago a curva, demorou um pouquinho a cotejar, pensei que não tivesse recebido. No 759, livre LS. Livre LS, 759, chamou o localizador aguardando o gás. Ou no 093, torre no 1895. 1896. Papatango Sierra Hotel Yankee, acione identificação, contato radar, nível de voo 100, reporte para descida, chegada bom, 2019. Separa o 050, via chegada bom, 2019. Sierra Hotel Yankee. S-Compressa na 759. Torre, 1 no 8 desse 9. 95 com redução para aproximação devido ao tráfego que o precede, Boeing da companhia 5 milhas à frente reduzido. Tem mais chegou em já e 207 manobras. Geral 9972, solo 52, direita 121, 9. Direita 211, geral 9972. 9. Oi, Salvador, um bom dia, 9759, passando Duna, Campo Avista. Geral 759, continue a aproximação, 1019, aguarde autorização de pouso. Guarda, 79. Polo 093, pouso autorizado, 90, vento 170 graus, 62 de nós. Livre pouso para o gol 093. Doro Sam 3890 está pronto para o táxi com 102 a bordo, 3h45 de autonomia, alternada Salvador. 02 Salvador, 3h45, direita ainda, ponto de pé, 195-19 a bordo. Então, compreendeu que vai à direita aqui na Índia, ponto espera 190, 1995, 3890. 1895. Solo, bom dia, espera 9972, está na Alfa, entrou. Alfa, aquilo, parte 3, fica atento ao sinal de abrir no parte. Alfa, aquilo, parte 3, espera 9972. Sierra Bravo Charlie, desça e mantenha nível de voo 080, chegada. Bom. Salvador, muito bom dia, gol 1093, vim para a pista. 1093, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1093. 50, acione identificação. Amare para o 050. Número 2, mantém o perfil 9970. Salvador, bom dia, eu estou passando o Lima aqui do Acre. Precisa Lima aqui do Acre. Decolou Veracruz, cruzou o Rio para 1510 na Torre de Paris e acionado 0156. Lima Kilo X-Ray, reporte Paris 2019 a gente. Salvador, o senhor 3890, para o ponto espera da 10, está pronto. 3890, nem mantém, mas é. Ali mantendo, 3890. Para o táxi com 152 a bordo, 3:57, alterna agora. 59 e 55, direita no 219. 219 agora. 152 a bordo. passo autorizado até através do 62, o 3153. Através do 62, 3153. Colo 093, Juliette, como passa? Juliette para o 04, Colo 093. Salvador, bom dia, Colo 759, Livrões, escuta. Graças em flash. Alinda, Colo 3293. Só antes da Juliette, na 7 central. Ó, Juliette. 3153, ligue até o ponto de espera. Pátio Índia no ponto de espera 175.019 em Aboviés. Pátio Índia, ponto de espera 0945, bom trabalho. Falou que era uma previsão para o Azul 4040. Depois a aeronave da SAM ingressando na Índia para o ponto de espera, inicie o chance do taxi. O Azul 4040, faz a equipe de solo após a aeronave da SAM ingressar no ponto de espera, ingressar na Índia para o ponto de espera, inicie o chance do taxi. Sim, após a aeronave da SAM ingressar no ponto de espera, está autorizado, Azul 4040. Bom dia, até 3890 na boca. 3890, contato radar, segundo com 330, vigilância. 330, vigilância, 3890. Salvador, bom dia, está 3 anos, 53, pode ser da 1-0, pronto. Juliette, bom, na 759. Bom, 3890, vai solicitar para 070, vai evitar informações. Está livre, posso ao término. Serra até o Yankee, desse mantenha 2 mil pés, acuse no localizador 1019. 2 mil pés, acusará, localizador 1019, vai. O Serra Hotel Yankee está fazendo algum desvio? Negativo, senhor. Está caracterizado 2 milhas, uma milha e meia, à esquerda do perfil durante a sua trajetória na chegada à bomba. Passou o Parife já visual com a pista, o Lima Kilo X6. Eu me atorro em 1 noite decimal 95, Lima Kilo X-Ray. X-Ray. Serra Hotel Yankee para o localizador esquerda 150 livre LF. 150 à esquerda, Serra Yankee livre LF. Será o 9970 já acertou o desvio? Não, negativo, não está pensando desvio não. Está o 9970, ventilação, sequenciamento esquerda para o 020, limite, que demais, 090 de Simbra, desça aí e mantenha 4 mil pés. Esquerda, ventilação para o 020, limite a ele é mais 090 de Simbra para 4.000 metros. Vamos Serra Bravo Charlie, via chegada até 2000, acusando o localizador 1019. Salvador, bom dia, o TAM 3153 fazendo 2000. TAM 3153, contato radar, saída via Dael, sobe mantém 360. Dael 360, TAM 3153. 040, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da pista no 0, próximo ao ponto de espera torre 1-8-95, altímetro 1-0-1-9. Índia ajustado 1-0-1-9, via Índia, ponto de espera da cabeceira 1-0, vai chamar 1895, azul 4-0-4-0. Será o 9970 para o localizador direita para o 0620 1019. Direita para o 0620 1019. Será o 9970, segue como número 2 para sequenciamento. Aeronave Bandeirante, 10 milhas à sua frente. Como número 2, será o recimento. Que tal, local? Será o 9970, 2000, livre e alerta. Yankee. Serra até o Yankee, torre no 895. 1895, obrigado. Serra 3890, chame Recife, segundo 26.85. É, confirmando 2685? Firmo. Obrigado, bom serviço. Oi, bom dia, Serra até o Yankee na sua escuta. Bom dia, Serra Hotel Yankee, 1019 no ajuste, pouso autorizado, pista no 0, vento 1.60 graus, 7 nós. Autorizado, pista no 0, ciente das condições. Tomo tráfego à esquerda, 6 milhas da cabeceira no 0, não interfere com o pouso. Ciente. Tem uma Kilex Radar presente, um curto 360 à esquerda, reporte aí, interceptado. Já iniciando, X-Ray. Salvador, 3597, acione identificação, vigilância 70, 80 milhas nordeste de Salvador na proa de voo. Chegada bom. Interceptando, descendo para 2000, federal 9970. 9970, livre ILS, completa final, chama torre 1 no 8.95. Torre 1895, obrigado. X-Ray, após o pouso, qual é o pátio? Vai para o hangar da Bata. Gente, dá presente, prossegue final 17, aguardando a autorização de pouso. É isso aí. Torre, bom dia, o Sideral 9970, está precisando de aliança, 1-0. 9970, muito bom dia, ajuste 1019, continue a aproximação, aguardando pista livre. 1019, aguardando pista livre, Sideral. Azul 4040, linha e manter 1-0. Ali você, azul 4040. Lima Kilo X-Way avistado 1019, pouso autorizado, pista 90, vento 160 graus, 99. X-Way, ao pouso para o backtrack imediato ou com certo? Não, pode pousar normalmente, nem mais tráfego na 17, não. Ah, beleza, obrigado. Sierra Hotel Yankee, a 07, confirme empate? Empate, sim. Solo bom dia para o Patrick, Sérgio Henrique, Zou 4-3. Sérgio Henrique, o Patrick vai permanecer no Patrick 3? Amanhã a Patrick vai embora, Sérgio. Gente, marca uma posição antes da Taxi Kill. Você é com o Dá uma olhada para o sideral 9970. Negativo, só choveu e na sinal. Ok. Lima Kilo X-Ray, 07. Tec-Tec autorizado para baixa, estacionar a frequência livre, bom dia. Bom dia. Chame Recife 125, ano 3153. 12515 para o 3513. 1251. 2-5-1, boa. Tanque, ingresso de quilo, parte 3, posição 1 no Lima. E aqui no parte 3, 1 no Lima, afirmo, Uno Lima, Serra Tec, Uno Lima. Grato, Serra Tec. Solo 1-4-0-6-9. Azul 4069, informação do Sabor Hotel, próximo acordo. Azul 4069, autorizado para Campinas, via rota do plano, nível 3-4-0. Fala da pistona 0, curva direita, saída da El, Leda, ótima. Transponda 5512, controle 120, décima 8. Do 4040 ao controle, está em contato na DAM, passa 1.300 pés. Ao passar 2.000, girar à direita e voar elétrica, subindo sem restrição. Ok, cruzando 2.000, curvando à direita, elétrica, direto sem restrições, 4040. Só para 5 mil pés com um ajuste no 0 no 9. 170, solo os 1-1, libere a direita e chame solo em 1-2-1-9. Azul 2783, autorizado Vitória da Conquista, conforme rota do plano, nível 200, após a colagem, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 1-20.8, torre 1-8.95, código transponder 5521. Sejamento correto, chame para o profissional. Livre táxi à esquerda, quilo, pat 3. Sideral 9977. Passando a Serra Bravo Charlie, passou o Duna no curso do localizador, em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. Após a colagem, curva direita, saída da Euleda, após explodir um. Controle 1-20-8, torre 1-8-9-5, transponda 5-5-1-5. Checado, pouso autorizado, pistão 0, Serra Bravo Charlie. De pouso 1-0, Bravo Charlie. Chega após direto em Irume, o transponder 5-5, 1-5, 1-2-0-8 é o controle, e a torre 119-95. 118-9, poderia confirmar o nível apenas? Firmo, nível 360, cotejamento correto, chama o pronto estacionado. 360, chama pronto, 0-4-0, chame Recife, 1-2-8-8, quer? 1-2-8-8, 4-0-4-0, obrigado, bom dia. Quer a pista? Pista 1-0, ciente, aguarde o corpo. O meu X-Ray Juliette Serra. E conforme rota do plano, Ilhéus, direto na Golf 677, conforme rota do plano, nível 200, após a colagem, curva direita, saída da El, transição Corão. Controle 1-20-8, torre 1-8-95, transponda 5-5 no meio. despejamento correto, confirme POB. Liga Senar para o táxi Torre 18-195. São Serra até o Yankee, aguarde fora. Azul 4069. Posição 03, parte 1, autorizado, chame para o táxi. Seu Solo 18, libere agora a sua direita e chame Solo em 1219, que será orientado para a Aerostar. O Serra Bravo Charlie. Confirmando o tráfego. 1865, aguarde copo. Passando Serra Bravo Charlie. Ingresso à direita na Alfa, que eu vou irá ser orientado para Aerostar. Passando Serra Bravo Charlie, táxi em frente, ingressará na segunda à esquerda. Porém, aguarde antes da segunda à esquerda que será orientado. Então vamos aguardar antes da segunda. Isto. Patango Lima, Kilo X-Ray, Solo, Salvador. Ciente. Para qual horário a sua notificação? Princípio no 7, está autorizado via chegada bom, que ajuste no 09. Autorizado via chegada bom, que está na hora. Papatango Serra Bravo Charlie, autorizado ingresso na próxima esquerda, Juliette, cruze o pátio 1, contorne-o pela direita e assim que estiver ali no através do finger número 10 aproximadamente, você deve seguir em frente na Taxi Lima. Na Lima chama a torre 1-8-95 novamente. Posição 4, Lima, do pátio 3. Coordene com a equipe de solo e chame para o táxi. Do 499 para o táxi, está alterando o Ribeirão Preto com 4 horas e 40 e 97 agora. A bordo, Ribeirão Preto, autonomia 440. Azul 27, Azul 4069, autorizado táxi, via Índia e Alfa. Na Taxi Alfa, chame a torre 1-8-95. De Alfa, na Alfa, 3-5, Tango Vitor, Kilo Delta, aguarde cópia para Bom Jesus da Lapa. O Serra Hotel Yankee, Guarulhos, 160 Então, Guarulhos, conforme rota do plano, nível 160. Pós-decolagem, curva direita, saída coral. Controle 120.8, torre 18.95, código transponder 5517. Autorizado a aproximação em LR. Está nova autorizada a alinhar e decolar da 10, vento no 60 graus 109. Alinha e decola da 10, 409. Tchau, Bravo Charlie, ingresso Lima Mike, Quebec, no ponto médio da pista, no 7, reporte para o cruzamento da pista, o Serra Bravo Charlie. Lima Mike, Quebec, Lima Mike. Torre, vou coordenar, informando que o senhor vai decolar a partir da Taxi Delta. Voo no 865, cópia. Voo no 865, autorizado conforme rota do plano de voo para Brasília, nível de voo 360. Após decolagem, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 120.8. Torre 18.95, transponda 5524. Planejamento correto, chama pronto estacionamento. Alô, Xander 6211, prosseguir estacionamento. O Xander 6211, posição 05 do PAT 1. Aguarde autorização. Toda. Solo azul 2733, acionado para o táxi 36 do PLB, 3 horas e 10, alterna Montes Claros. Azul 2783, táxi em frente, via Índia e Alça até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, fique atento à faixa amarela, não ultrapasse e chame a torre 18.95. Ok, táxi em frente, no ponto de espera, atento à faixa amarela, 3285. Fala, Salvador, bom dia, Xané, 6225, frente da Comaxo Hotel, nível 320, Brasil. Xaner 6225, ciente, aguarde a autorização de tráfego, que será, está com a previsão de 3 minutos, 3 a 5 minutos para copiar, aguarde. Guarda, Xaner 6225. Quilo Delta, sua autorização está sendo processada, aguarde a autorização de tráfego. Estou ciente que o seu EOBT é para 0920. É, aguarde autorização de tráfego. Santarém 507, intercepto o localizador e aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 11895, Santarém 507. 2295, Santarém 517, agradeço daqui a pouco. Certo. X-Ray, o senhor está na sequência para receber autorização de tráfego, que ainda não está no meu sistema, aguarde a autorização. Então, 35 no 7? Ah, 35 no 7. 35 no 7, bom dia. Continue a aproximação no 0, vento no 50 graus, 109, aguardando a autorização de pouso. No 3, mantenho o ponto de espera, 27 no 3. 2783, para o seu ponto de espera. alcance confirmado para o TAC 35 na festa, pista está seca. Pista seca, firmo. Pista seca, vento nos 50 graus, 8 nós, pouso autorizado no 0, tá 35 no 7. 2 a 7, tá. O setor aí na aproximação já tá com chuva, né, do externo pra cidade? Somente antes do externo um pouquinho, sim. Ok, obrigado. 1 a 7 ou 1 a 0? Após direto para as coordenadas e interceptação da radial 288 de Salvador. Controle 1920.8, torre 18.95, transponder 5507, para passando Vitor Kilo Delta. Correto, chame a torre para acionamento de táxi. Papatango Vitor, Kilo Delta. Confirma o local de estacionamento. Gol no 865, autorizado, chame tanto para o táxi. Tango Lima aqui, X-Ray, confirmando o destino. Confirme o horário da LBT, Lima aqui, X-Ray. Do 2. É confirmado, Azul 2783, ali mantém cabeceira 1-0. Fala, Tia 6225, tem mais alguma previsão de tempo para a cópia? Só um instante. Direto ótima. Azul 4069, passa nível 120, voando Leda após Mótima. Chame Recife 1251 e efetue a solicitação. 251, vou solicitar, 4069. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Taner 6211, com fins 151, autonomia 1340. É bom. Partida Delta, já está ciente o Seattle Yankee. O Azul 2783, pista livre, autorizada a decolagem, 1.60 graus, 1.09. Ciente, vai iniciar o 2783. E alternativa? Com sim, com a Bravo Telecom. Ciente, livre táxi. Via Índia e Alfa, ponto de espera, pistão 1-0. O Xener 6211. O Alfa, chama a torre no próximo aero 6219. Em 1219, o X-Ray Juliette Serra. Quebec Mike, a Lima é a última ali que vai dar acesso ao pátio. Para cruzamento daquele pátio, só em 1219. Bata, pistão 97. Autorizado Veracruz, conforme rota do plano, corredor axé, curva direita após decolagem, controle 1120.8, torre 18.95, código transponda 0122. Papatango Lima, Kilo X-Ray. POB 04, 4. Ciente, transferência agora para a torre, com voo. 875 táxi, 2h40, Goiânia, 176 a bordo. Equador. Está no Guardabata, ciente, para a cabeceira no 7, táxi autorizado até o ponto de espera e informe pronto para decolagem, Lima Kilo X-Ray. Informaremos pronto para decolagem, Lima Kilo X-Ray. Oi, bom dia, Xenai 62, eu não vou passar a pronto. Você escuta essa transferência em 7-0. Ciente, já passou o abdúdio? 5 minutos. Após o Bidu de Mari, chegada a Mari, pista 10, às versões 0 ou 9. Após o Bidu de Mari, passada do 2209. Papa Tango, confirma a matrícula? Papa Romeo, X-Ray de SCR, livre ingresso à esquerda na Lima, cruze o pátio 1 e prossiga até o ponto de espera da pista 10 via Índia e Alfa. Fique atento à faixa amarela de ponto de espera. Voe Elefa. Direto para a posição Elefa 2783. Azul Salvador, Papa Tango Mike. Salve, bom dia, Federal 9972, Ciente da Hotel. Solicito 340 para Petrolina. Federal 9972, aguarde autorização de tráfego. Dan 3517, visual com jato à sua esquerda, próximo ao finger número meia dúzia. Roda gol, tô vendo. Aliás, não tem um. Parece que tem um Learjet ali, eu tô vendo ele. É um Learjet. Após a passagem desse Learjet à sua frente, livre ingresso pro portão 02, tá? 3517. Aqui, eu faço ali, ó, livre ingresso pro portão 02, tá? 3517. Fora táxi, fora de autonomia, alternativa, já tá bom. Gente, táxi autorizado, reporte para ingresso na... reporte na interseção Kilo, Serra Hotel Yankee. Táxi reportará na... Salvador, bom dia. 865, quanto será no zero pronto? Bom, no 865, bom dia. Lima, tem cabeceira no zero, no 865. Bom dia, Lima, tem no zero, 865. Solo Salvador, Xanen 6225, já está pronto para o Chibeca acionamento no portão 7, no aguardo da Copa. Confirmando o tráfego? É o Xanen 6225, já está pronto aqui para o Chibeca acionamento, só aguardando a Copa. Há quanto tempo? Acabou de decolar. Meu cordial capitão, um grande abraço.